bom dia a todos vocês que nos acompanham. É com alegria que estamos conversando no dia de hoje e fazendo esse encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, trazendo o Espiritismo para mais perto de você. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 14 de maio de 2023, é o Dia das Mães, um dia especial na vida de todos nós e é imbuídos dessa energia, dessa alegria, dessa gratidão a todas as mães que damos início ao nosso estudo de hoje, à nossa conversa. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de alegria, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, companheiro Alan Diniz Souza. Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, que permitem que adentremos o seu lar todos os domingos pela manhã. É sempre uma alegria poder estar junto com esse grupo. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Wilson. Gostaria, assim, de começar, né, o nosso programa hoje falando um tiquinho, né, do Dia das Mães. Sim. Veja que a gente... Chico Xavier, ele sempre teve uma frase que eu gosto muito dela, já falei algumas vezes, né? Que a maternidade é um segredo da mulher com Deus. Então, nós somos até, assim, para falar de ser mãe, nós temos uma limitação, né? Sim. Eu só posso falar de mãe como filho, né? Eu não posso falar de mãe porque eu não entendo, por falta da experiência, do que é e deve ser gerar uma criança. É um encontro espiritual, é um envolvimento mediúnico de 9 meses, é um processo que não dá para a gente, homem, entender. Como filho, eu fui agraciado com uma mãe muito carinhosa, que hoje ela está com Alzheimer, mas não deixo de olhar para ela com o mesmo carinho que ela, sim, sempre me olhou. Sim. E acho bonitinho que às vezes ela não sabe meu nome, não sabe se eu sou o filho. Mas ela olha no meu olho, ela sabe que tem um sentimento por mim, que eu vejo o sorriso abrir no rosto dela. Veja que o que sobra é a lembrança da maternidade, né? E isso não tem preço. Depois eu tive a oportunidade de acompanhar minha esposa gerando um filho também, uma filha querida. E daí eu vi um outro lado de mãe junto comigo, porque eu lembro da minha mãe, sim, já com alguns anos, né? Sim, sim. Mas daí eu acompanhei uma mãe de bebezinho, né? E aquele desprendimento, porque a criança, né? Nós somos um mamífero muito lento para desgrudar da mãe, né? Alguns não desgrudam nem no final da vida. Mas está lá naquele processo, aquele amor, aquela dedicação, aquele empenho em fazer aquela criatura crescer. Então eu, empolgado, emocionado na lembrança dessas duas mães, eu desejo a todas as mães que nos ouvem um super dia. Eu sei que é um dia comercial, mas já que nós temos esse dia comercial, vamos enaltecer a figura de mãe, né? E lembrando também de uma mãe que gerou Jesus, né? Sim. Olha só, também Jesus veio à Terra por uma mãe. Pelos mesmos mecanismos reencarnatórios de todos nós. Então ele também, apesar de ser o governador espiritual do planeta, sim, precisou de uma mulher, sim, de uma mãe, para gerá-lo, para cuidar dele nos primeiros anos de vida. Então mãe é um ser muito especial. Que todas as mães se sintam abraçadas nessa minha lembrança e que a gente tenha um programa maravilhoso, Geraldo. Ela realmente muito bonita a sua fala, o respeito que você tem à sua mãe. Você só faltou dizer o nome dela aqui. Ah, Dona Lila. Dona Lila. Dona Lila é uma figurinha boa demais. É, então que ela receba um beijo de todos nós e todas as mães sintam-se representadas por essa história muito bonita que o Alan nos contou, abrindo o programa de maneira muito, muito amorosa e carinhosa e respeita a todas as mães. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, todos sabem, começamos a estudar os 12 volumes da Revista Espírita, que é uma base maravilhosa e granítica da doutrina espírita. E estamos passo a passo, sem o desejo de correr nesse estudo, mas com a intenção de aprofundar todos os pensamentos, as conexões, os raciocínios do Kardec. E hoje demos ao programa o nome de Manifestações Espíritas, porque o Kardec trata especificamente nesse estudo de hoje sobre as manifestações espíritas. E escrevi assim, como pequena introdução. Allan Kardec escrevia a Revista Espírita de 1858, estabelecendo iluminadas bases da doutrina espírita. Suas explicações surpreendiam, eram inteligentes, enriquecidas com argumentos coerentes e sinalizações objetivas, confirmando a realidade da vida depois da morte. A cada mês da revista, Kardec desvendava um pouco desse universo intrigante e desconhecido, trazendo à baila o assunto do mundo espiritual para as conversas nas praças e nas famílias. A vida espiritual se apresentava vibrante e real aos vivos do mundo inteiro. O espírito sobrevivia à morte do corpo físico. O contato com aqueles que já morreram, enfim, era possível. Esfarelava o paradigma da vida única construído por outras religiões. Renascia a esperança nos corações. Nossos parentes e amigos não morreram. Em verdade, eles estão vivos num outro plano da vida, expressando a vida de uma outra forma. Então eu escrevi essas palavras exatamente depois do texto que eu li, e eu fiquei imaginando o que será que passava na cabeça do Kardec ao fazer de maneira pedagógica aquilo. E foi o sentimento que eu tive e tentei expressar nessa pequena introdução. Alan, quer falar alguma coisa? Sim, eu acho que primeiro de tudo é você, como sempre, inspirado, né? Eu deixa eu fazer um comentário antes disso. Vejam assim, ó, o Geraldo, ao preparar o programa, ele precisa ler, lógico. Não tem como, né? Inventar lá um programa sem a leitura. A leitura inspira ele a escrever. Eu gostaria de aproveitar e mostrar a experiência da leitura, como é importante, né, Geraldo? Sim. Porque, lógico que ele é inspirado, mas a inspiração não veio do nada, veio da leitura. Então, é um incentivo aqui às pessoas lerem mais, Geraldo. Sim. Mas falando especificamente da Revista Espírita, né, achei excelente que você conseguiu resumir em poucas palavras até, que é difícil de falar do trabalho de um cara como Allan Kardec, sim, em poucas palavras, porque talvez faltem até palavras. Tamanho é a importância desse, sim, nosso amigo, né? Sim. Porque ele, para nós, nos transforma num amigo também, sim, né? A gente conhece tanto o Kardec, ele não conhece tanta gente, mas meu, ele é meu amigo. Se ele não é meu amigo meu, aí... Parece que aí, mora aqui, né? Mas é um amigo, né? E realmente essa questão essencial, que a vida é imortal. Eu acho que essa é a questão essencial, sim, do Espiritismo. Né? E é uma questão que Jesus nos traz quando mostra, né, após a sua crucificação. Porque eu acho que tem um lado importante dele morrer crucificado. Sabe, sim, qual que é o lado? Todo mundo viu ele morrendo. Porque às vezes podia ter morrido num lugar escondido e duvidarem que ele havia morrido. Ali ele, todo mundo, tem muitas testemunhas que o viram morrer. Foi lancetado. Foi lancetado. Então ele morreu. Aquilo tudo era para simbolizar a morte do corpo físico. Morreu. Mas ele ressurge depois, e fica convivendo com os apóstolos por vários dias. Né, uma vida exuberante. Uma, né, vida exuberante, com uma... Com muita, como eles falam, muita, com uma energia muito grande, que eles percebiam a presença, até com o caso de Tomé, sim, não acreditando, ele pede para Tomé tocar nas feridas e Tomé o toca, é um fenômeno do perispírito, que ele é possível. Comeu peixe com os apóstolos. Comeu peixe com os apóstolos. Coisa. Ou seja, ele deixa para a gente um material muito farto, sim, para o nosso estudo hoje. Sim. Muito farto. Para a nossa análise. Exatamente. Muito farto. Então, muito interessante. O link é esse. Se a vida imortal não foi Kardec que inventou, nem os espíritos, sim, que ditaram para ele. E nem foi Jesus que inventou. É uma lei universal. Exatamente. Né? Só que Jesus foi pelo menos, o, que eu, o exemplo máximo. É o exemplo... Não, muito claro, né? Porque eu fiquei muito tempo pensando assim, mas por que Jesus morreu na cruz daquele jeito, né? Ele não poderia ter tido uma morte mais tranquila, né? Ali, né? Não, porque precisava da testemunha da morte dele, para ele poder voltar depois e realmente entender que não era mais aquele, sim, corpo que voltava. Alan, interessante, né? Uma vez eu ouvi isso, né? A pessoa disse, Jesus, ele não morre quentinho, aquecido, né, cuidado, numa cama. Ele morre perseguido, ele morre oprimido, né? Ele se identifica com os oprimidos, né? Então foi necessário que fosse desse jeito para que ele chamasse a atenção da massa realmente, né? Da morte física. Da morte física. E que o espírito continua depois. Observe isso. Quantas imagens vocês passaram em poucos minutos sobre esse fenômeno da morte de Jesus, aliada ao programa As Manifestações Espíritas. Muito interessante, todos aqui imagino que estamos sendo ajudados pelo plano maior. E é nesse bom pensamento que eu peço ao Wilson que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. As emoções trazidas por essa melodia tão maravilhosa e que nos deixa em condições de começar o programa de fato. Vamos aqui começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Hoje é o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Hoje selecionamos o capítulo 80. E existe uma frase de Jesus, registrado no Evangelho de Lucas, que assim se expressa, abre aspas: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Fecha aspas. Essa é a frase de Jesus. E imaginando, pensando, sentindo essa frase, Emmanuel escreveu: indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, num plano de contrastes chocantes como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. É no mínimo um texto vibrante, forte. Eu queria muito ouvir o Wilson sobre essas palavras, Wilson. Muito bem, Geraldo, Alain, amigo e amiga de casa. A gente fala muito sobre virtudes, né? E virtudes são o caminho do meio. Ela não se encontra nem numa extremidade, nem na outra extremidade. A virtude é o equilíbrio. Equilíbrio é virtude. Com isso, eu quero dizer que é natural que o homem procure pessoas que pensem como ele, né? Que sintonizem com ele. Aliás, esse é um fenômeno social, portanto, é um fenômeno natural. Nós nos agregamos com pessoas que sejam semelhantes ao nosso pensamento. Mas o que o autor aqui nos indica é que nós não podemos desejar que todas as pessoas que cruzam o nosso caminho estejam 100% de acordo com o nosso pensamento. Isso é inaceitável. E aqui eu vou lembrar de grupos, até mesmo dirigentes de grupos. Vamos falar aqui de dirigentes espíritas, até mesmo um presidente de uma casa espírita ou um líder de uma atividade espírita. Ele vai se acercar de pessoas que vão auxiliá-lo no desenvolvimento de determinadas atividades. E essas pessoas têm uma atuação, devem ter uma atuação em dois âmbitos, de uma forma geral. No âmbito executivo, muitas vezes elas têm que executar determinadas tarefas. Mas também no âmbito consultivo, participativo, ou seja, existe um momento antes da tarefa estar definida de que será discutido como realizar a tarefa, que ferramentas utilizar, que formato, enfim. E é nesse ponto que as coisas se complicam. Esse é o ponto de maior dificuldade, porque as pessoas querem expressar a sua opinião, o que é natural num grupo, num colegiado pensante. Mas, muitas vezes, aquele líder, né, ele quer realizar a tarefa aos moldes do que ele imagina estar correto. Ao modo dele. Ao modo dele. Né? É só um exemplo que eu estou dando, pode ser numa empresa, em qualquer outro lugar. Tá? E com isso, o que acontece? Ele acaba identificando dentro do grupo pessoas que pensam de forma diferente da dele. E essas pessoas ele acaba por afastar. ou diminuir a participação. É normal, isso é uma articulação política. A articulação política é essa. Então começa essa articulação política no sentido de conseguir os objetivos que você deseja. E você coloca pessoas que pensem como você e que às vezes não pensam como você, mas se deixam levar pela opinião daquele que é mais forte. Uhum. O nome disso é bajulador. Tem pessoas que gostam de bajuladores, de um grupo que segue ao lado dele, confirmando todo o pensamento que ele tem. Por isso que o texto começa com uma citação de Jesus: ai de vós quando todos lhe falarem bem, ou seja, ai de vós quando você tiver um secto de bajuladores do teu lado, porque você vai seguir sozinho, cego, por conta própria. Você está seguindo por conta própria. Às vezes, um amigo, Geraldo, Alain, às vezes um amigo cumpre a difícil tarefa de dizer o que precisa ser dito. E a pessoa que não se importa com a gente, geralmente ela não se dá a esse trabalho, porque ela quer evitar qualquer tipo de atrito. Então, um amigo sincero, muitas vezes, ele vai dizer para você: olha, eu acho que nesse ponto você não deveria ter agido dessa forma. Você deveria ter feito daquele outro jeito. Eu acho que aqui você exagerou, eu acho que aqui não precisava ser assim. Correndo o risco até mesmo de se afastar ou de perder a amizade, de ser mal interpretado. E aquele que busca um bajulador vai falar: não adianta, ele nunca está do meu lado. Nunca não, né? Ele não esteve do meu lado. Às vezes não, é o oposto, porque ele disse o que ele pensa e o que ele sente de verdade, é porque ele está do seu lado. Quando a gente tem pessoas que só confirmam o que a gente pensa, novamente eu repito, eles nos deixam sozinhos por nossa conta. Não é assim que funciona com a ação dos espíritos, do espírito do benfeitor, pela inspiração, que é um pensamento dele que, né, que ele nos oferece. É um amigo. Às vezes discorda do que a gente quer. A gente quer seguir um determinado caminho, a gente quer seguir pela direita, né, mas vem aquela voz e fala: não, vai pela esquerda. E você... é um pensamento diferente do seu. Mas eu acho que é isso, né? Essa dificuldade que nós temos de aceitar pensamentos diferentes e o desejo de criarmos um grupo. Quando a gente fala em grupo coeso, não se trata de um grupo que pensa igual. Perfeito. Um grupo coeso é um grupo que pensa diferente, que tem enormes contrastes nas ideias. Tem as mesmas intenções. Mas o fio condutor é o mesmo. Sim, sim, nós aqui dentro do Espiritismo, sim, encontramos irmãos de caminhada, de trabalho, sim, que pensam muito diferente de, sim, nós. Mas se o objetivo é o mesmo, a gente se apega aos pontos em comum e não às discordâncias. Porque se nós nos apegamos às discordâncias, o trabalho não é realizado. Mas existem pontos em comum, a gente segue por ele, Geraldo. Wilson, parabéns. A sua fala foi uma fala esclarecedora e realmente me surpreendeu pela clareza, né? E eu acho que você conseguiu reproduzir muito bem. Eu tenho por hábito na minha vida, Wilson, isso que você falou, acho que tudo é verdade, né? A história do mundo sempre foi assim. É difícil você formar um grupo de 10 pessoas que pensa tudo igualzinho. Vai haver uma divergência, e essa divergência é benéfica que exista, e é bom que exista, é bom ter o contraditório, né? Mas Geraldo, eu ajo assim. Eu sei que existem as diferenças, mas eu acho que isso pode ser suprido quando você demonstra carinho e respeito pelo outro. Se eu gosto do verde e você gosta do amarelo, maravilha, eu vou mostrar a você que o verde é bonito e você vai mostrar que o amarelo é bonito e a gente vai se dar bem. Então eu acho que o que deve existir entre nós é um sentimento de fraternidade, mesmo pensando diferente, até muitas vezes ceder, já que isso pode gerar um problema. Tá bom, Wilson, vamos fazer assim, né? E daqui a pouco você compreende a mesma coisa e você cede. Eu acho que é assim que as coisas caminham. Eu achei a sua fala ótima, mas durante a sua fala eu falei: puxa vida, o que vai unir essas pessoas diferentes é o sentimento. Alain. É muito interessante quando a gente pensa em opiniões, o que significa opiniões, né? Então, vou ler aqui para vocês do dicionário. Opiniões é o plural de opinião, que é o mesmo que ideias, pareceres, perspectivas, avaliações, conceitos, julgamentos, pontos de vista. E ele fala ainda teimosias, que eu achei interessante, um sinônimo aqui, né? Ao pensar em pontos de vista como opiniões, eu lembrei de Leonardo Boff, que ele fala assim: um ponto de vista é somente a vista de um ponto. Dessa maneira, nós temos pontos vistos na nossa vida que formam em nós pontos de vista de várias maneiras, mas sempre muito pequenos para ver o todo. Porque nós estamos inseridos, circunscritos na matéria. E ao estar circunscrito na matéria, o nosso ponto de vista parte desse ponto de vista material para o resto, para o espiritual, por exemplo. Quando nós nos fechamos num ponto de vista, veja só, hoje, por exemplo, a tela do computador, do celular, que todo mundo olha o dia inteiro, é composto de muitos pixels, muitos pontos pequenos. Ao se compor esses pontos pequenos, nós estamos ali observando imagens muito nítidas. Mas a gente só tem a visão da imagem nítida na soma dos pontos. Então é necessário que eu some o meu ponto de vista, que é meu, particular, tudo bem, posso ter, todo mundo tem. Tem uma cor e o outro tem outra cor. Não importa. E eu tenho que somar esse ponto de vista ao ponto de vista do outro, para juntos com nós podermos fazer a composição da tela maior, que é a vida. Sim. Então, quando eu me prendo ao meu ponto de vista, eu fico pequeno. Eu sumo no mundo, porque é um ponto só. Quando eu me junto, quando eu dou as mãos, né, quando eu falo, vamos fazer junto. Vou dar o exemplo da nossa rádio. A nossa rádio, ela tem 24 anos, feito agora em março. Ela começou por iniciativa de dois irmãos, o Jamil Salomão, que já não está entre nós, sim, e o Edson Evangelista, que está vivo, mas se afastou do projeto por necessidades pessoais e tal. E eles convidaram o Luiz me convidou, depois convidamos o Geraldo, depois nós convidamos o Wilson. Para só falar destes, né, para não falar de outros. Sim, sim. Só para ficar mais resumido aqui. Mas convidamos muita gente, teve muita gente, muitos convidados vieram ser entrevistados pelo programa. E o programa era numa rádio. Daí, alguns anos atrás, eu estava com uma ideia de fazer esta rádio ser transmitida pela internet, mas eu sou ignorante da matéria internet e computador. Eu sou um usuário bem rudimentar. E aí eu falei, bom, e se eu perguntar isso para o Wilson, que, né, tem um conhecimento incomparável com o meu. Falei, Wilson, eu estou com uma ideia. Ele falou, mas eu também estou com uma ideia, mas fale a sua primeiro. Aí eu falei, tá bom, eu estou pensando a gente levar o programa Visão Espírita para uma rádio pela internet. Aí ele deu um sorriso e ele tinha já escrito isso, porque se ele não tivesse escrito, eu podia falar assim, o Wilson está de sacanagem. Não, ele tinha escrito o projeto para fazer uma rádio pela internet. Então veja, dois pontos de vista que se somaram. E aí nós trouxemos o projeto na época para o Luiz, e daí convidamos o Geraldo, vamos fazer, juntou mais gente, tem o Álvaro e tal, tal, tal. Nós criamos, sim, um grupo, apareceram, e é muito interessante, sim, isso. Pessoas passaram e foram, muitas pessoas deixaram sua contribuição. Deixaram, o aplicativo, por exemplo, foi o Marcel, que está nos Estados Unidos hoje, ele veio, fez o aplicativo e não aparece mais, né? Mas fez, está lá. Aparece na foto. Até, inclusive, com isso, eu ando juntando material já há um tempo para escrever a história do programa Visão Espírita, no sentido de inspirar a existência de outros programas de rádio pela internet. E interessante que nós começamos isso há muitos anos, depois veio a pandemia, e nós já estávamos preparados para trabalhar desse formato. Então, veja que a soma de muitas opiniões, ela é sempre melhor no resultado final. Quando eu falei bastante de opinião, porque eu acho isso muito importante, afinal de contas, foi o título que ele trouxe aqui para o nosso texto, né? Inclusive esse texto, para quem quiser, já está publicado lá no nosso Facebook, União Rádio Web, tá bom? Você pode ler inteirinho lá. Então, aí ele levanta no texto Emmanuel, com a habilidade de sempre, assim, realmente, ele resume falando assim, realmente você vai ficar preso ao seu ponto de vista? Que coisa pequena, meu amigo, né? Veja os outros pontos de vista e compõe uma imagem maior, né? E graças a Deus, a gente precisa observar. E quando ele arremata, só para fechar aqui, quando ele arremata falando, né, dos caluniadores e tal, eles também são importantes, porque o que acontece? Aí tem um outro ponto, né? Nós, ao olhar para nós mesmos, nós idealizamos o que somos. E muitas vezes a gente não vê o real que cada um é. Então, quando vem um crítico, seja de que forma for, e fala de você, você tem que agradecer, porque talvez ele esteja vendo o eu real seu que você não consegue ver. Então, ao escutar aquela crítica, não que você tenha que levar todas ao pé da letra, mas escute e realmente faça a autocrítica se você pode estar deixando transparecer ou a entender para outros o que você não gostaria. Ou que você, porque se você acha que é uma calúnia, é porque você não gostaria. Mas será que você não é? Então, como me adaptar ao que eu não gostaria e me tornar realmente daquela forma que eu gostaria? Então, aí é a oportunidade de alavanca para a nossa transformação. Mas o Wilson queria falar um negócio aí e eu cortei ele. Não, é que eu lembrei de uma historinha só leve, só para ilustrar o que o Alan falou. Eu tinha um amigo uma certa vez que foi comprar um monitor. E ele foi numa loja local aqui, no tempo que a gente ainda fazia isso, hoje em dia só compramos pela internet. Ele foi numa loja local e o vendedor da loja mostrou para ele um monitor do mostruário que tinha um pequeno defeito. Ele falou, olha, ele está com preço, é metade do preço, um grande desconto, só que ele tem um probleminha. Aqui no cantinho, está vendo? Do lado direito, lá embaixo, tem um pixel que está queimado. Um pixel que não acende. Então é um pontinho. A tela tem milhões de pixels, como o Alan falou, mas tem esse pixel que não funciona, só esse, então metade do preço. Ele olhou aquilo, maravilha, né? Qual é o problema? Aí ele contava para mim, Wilson, mas aquilo foi um inferno na minha vida, porque... Eu só via aquele pixel queimado. Eu ligava o computador, iniciava, eu ficava olhando para aquele pixel. Eu estava trabalhando, quando eu me vi, eu estava olhando para aquele pixel. E o que eu estava fazendo, eu estava olhando para aquele pixel. Aí, quando você fala sobre opiniões, sobre crenças, pontos de vista, se comparado, gostei muito da comparação aos pixels de uma tela, é o caso, como você sabe daquilo, aquilo te chama atenção, você só olha para aquilo ao ponto de você não conseguir aproveitar, né, os a tela toda, né, Geraldo? É interessante a fala de vocês, porque é muito interessante, é muito esclarecedor, que mostra a relação humana, né, a relação da sociedade uns com os outros. Mas eu entendo que a frase que resume todo o capítulo é essa frase do Emmanuel: cumpre o teu dever e caminha. Acima das nossas opiniões estão as nossas responsabilidades, né? O nosso comprometimento, no nosso caso, com a doutrina, né? Então, mesmo que haja diferenças, e vai haver, e tem que haver, e é comum que haja, cumpre o teu dever e caminha. E eu acredito que esse cumpre o teu dever e caminha, eu entendo que só se consegue se houver o sentimento entre nós. Eu sempre bato nessa tecla, Alan, porque eu entendo que esse é o tempero da vida. É esse sentimento de respeito, de carinho, de elogiar, de motivar. Nós somos diferentes, mas havendo isso, fica mais fácil a convivência, né? Aonde enrosca esse cumprir o dever e caminhar? Porque eu quero cumprir o dever. Beleza, eu acho que a maioria de nós, de uma certa maneira, quer. Sim. Só que uma grande maioria quer o elogio, sim, quer a valorização, quer o ego ser inflado após cumprir o dever. Se a gente conseguir cumprir o dever e não esperar as palmas, sim, esse é o mundo ideal. Muito bem, 10 horas e 5 minutos. Estamos aptos agora, com excelentes comentários, a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Eu, o Alan sabe disso, o Wilson também. Eu sempre gosto de olhar o título, porque eu tenho um irmão que é jornalista. E uma das... Eu lembro de ele comentar comigo das lições que ele aprendeu no jornalismo é como fazer um título. Porque o título ele tem que resumir o que vai estar no texto. O título tem que chamar a atenção, tem que motivar a quem olha o texto a querer ler. E o Caibá e o Emmanuel têm a mesma coisa. Ele coloca um título, A Naturalidade do Bem. Você fica assim, puxa, que interessante. Como é que ele pensou nesse título? Isso é do Caibá, é dele. Aí ele deve ter lido não sei quantas vezes e... A Naturalidade do Bem. Então, eu achei muito interessante o título. Eu faço a leitura do Evangelho de Mateus, Wilson e Alan fazem os comentários. Evangelho, abre aspas, guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai Celestial, que vê em secreto, te retribuirá. O texto evangélico ele tem uma propriedade muito interessante. Em alguns textos eu vejo que existe uma concisão. Eles conseguem, em poucas palavras, trazer muitas mensagens. Esse é o texto evangélico. Wilson, gostaria de ouvir o seu comentário, Wilson. Eu sempre tive, não dificuldade, mas me chamou muito a atenção quando eu tive contato com o texto de Allan Kardec, que fala sobre o bom médium. E uma das características que ele levanta sobre o bom médium seria que ele opera com desinteresse moral. E esse termo desinteresse moral soou forte para mim. O que seria um interesse moral? Um interesse moral seria um interesse de me tornar melhor, de desenvolver virtudes, né? Virtudes estão no campo da moral. Então, eu entendo que desenvolver virtude fosse algo, sim, que devesse delinear o meu interesse, determinar o meu interesse. E eu custei a entender isso, mas ele fala sobre esse completo desprendimento mesmo, de olhar o objeto e não o sujeito que realiza a ação em nenhum momento. É Kant, né? É Immanuel Kant que vai falar sobre a moral, sobre a ética, né? Ele vai falar que a ética é quando você faz o bem com o único objetivo do próximo e não da sua melhoria, porque você se sente bem. Ou seja, quando você faz isso e você tem qualquer vantagem numa ação, para Kant, no caso, isso seria discutível do ponto de vista ético. Ou seja, nunca o outro é o meio. O outro é sempre o fim. O outro não é o meio para que eu me sinta melhor. E Kardec confirma isso quando ele diz que o bom médium é aquele que opera com desinteresse moral. Ou seja, eu não faço bem nem para que eu me torne melhor. Eu faço bem simplesmente porque... O bem pelo bem. É natural, como o texto coloca. Eu faço bem simplesmente porque é natural. Quando a gente fala sobre o amor de Deus, né, que Deus nos ama, é porque Deus é amor, nós falamos isso sem saber o que é Deus e sem saber o que é amor, mas nós usamos essa frase comumente, é porque acreditamos e nos parece que o amor é natural. E sendo Deus o Criador de todas as coisas... Deus representa para a gente o amor. O amor é a expressão de Deus. E isso é natural. Então é natural que façamos o bem simplesmente porque é da nossa natureza. ou deveria ser, né? Em algum momento nos corrompemos, talvez, com a nossa própria consciência, com o nosso livre-arbítrio, e estamos hoje num processo de purificação, de tirar tudo aquilo que não é da nossa essência, para que fique somente o que é essencial, o que faz parte de nós, o que faz parte desse amor, o que faz parte desse bem. Então a gente está num processo de tirar coisas, partículas, que não sejam naturais para a nossa essência. E na medida que alcançamos esse objetivo, a gente vai agindo no bem de forma natural. Mas é também admissível, no nosso nível evolutivo, você falou, Geraldo, em alguns momentos, sobre a questão de expressar o sentimento, expressar o carinho. E isso também é uma forma de reconhecimento ao trabalho de outra pessoa. E isso motiva a outra pessoa, muitas vezes, a continuar ao trabalho, a estender. A gente não sabe se naquele momento, as forças daquele indivíduo para a realização de uma tarefa já estão no limite, se ele já não está naquela decisão de que fala, será que isso tudo vale a pena? Será que... E aí vem alguém com uma palavra num determinado momento e renova as energias daquela pessoa e ela continua. A gente não sabe cada palavra boa que a gente profere para alguém, que efeito aquilo tem. Então, de certa forma, o que você diz também produz um efeito de reconhecimento. Isso não tem nenhum problema, né? É admissível, é desejável. O que o texto coloca é que a gente não deve agir com esta finalidade. A motivação da nossa ação, o que nos motiva, não deve ser obter reconhecimento. Então, eu não faço para que as pessoas me elogiem. Mas quando elas me elogiam, isso é muito bom, faz bem. Não tem nenhum mal em elogiar, porque senão a gente vai estar aqui, né, contrário ao elogio. Existem dirigentes espíritas que são contrários a aplausos em palestras, dizendo que vai potencializar a vaidade do indivíduo, do palestrante. Eu não vejo porquê. Se o cara for vaidoso, ele vai continuar sendo vaidoso. Agora, se ele for... E se ele for vaidoso e não receber aplauso, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair de lá pensando... Não entenderam o que eu falei, né? Não me aplaudiram, acho que ninguém entendeu o que eu falei, porque ele já é vaidoso. Geraldo? Wilson, hoje eu acho que o inspirado está sendo você aqui, dizer essas palavras tão, tão bonitas, né? E enquanto você falava, eu já tinha dito aqui a vocês, ao programa, todos nós nos esforçamos em melhorar, né? E eu me esforço em treinar a meditação. Não parece ser, não é uma coisa simples, parece ser simples, mas não é. E um exercício que eu faço, e é a essência do que você disse, é no momento que eu vou fazer a meditação, eu me esvaziar de mim. Eu pegar todo esse arcabouço, essa estrutura por fora, tentar deixar fora para que eu fique apto a receber alguma coisa. Eu tento me esvaziar. E quando você falou que alguém, ao passar por um necessitado, tem o desejo de fazer o bem, ele não vai fazer o desejo assim, vou fazer isso aqui, vou ganhar bônus hora. Não. Não é essa a intenção. Ele tem que se esvaziar dele naquele momento e fazer o bem, porque isso é natural. É isso que deve ser feito. Mas para que você faça isso, essa personalidade transitória não pode ser tão exuberante e forte. Eu, uma vez, no nosso grupo espírita de amparo fraterno em Santa Bárbara do Oeste, falei, e isso talvez não fosse meu pensamento, mas eu achei tão interessante que eu passei a repetir, que ao longo do dia nós deveríamos nos esforçar para manifestar mais o espírito imortal e menos a personalidade transitória. Que a gente sempre se apresenta, né? Eu sou o Geraldo, eu sou o João, eu sou o professor, eu sou o doutor, né? Sempre se apresentando com uma personalidade transitória. Dificilmente você, tendo um título, você fala, eu sou o João, eu sou o José, né? Por quê? Porque o título faz parte dessa necessidade que você tem de se autoafirmar. Então, muito interessante a sua fala, achei que foi um excelente comentário. Alan, O que você teria a dizer sobre a naturalidade do bem? Eu acho que, veja só, Geraldo, esse texto se soma outro. Foi o meu comentário final do outro texto sem querer. Eu não li esse texto. Porque o que eu falei, assim, qual que é o entrave da opinião? O entrave da opinião é quando ela chega em mim e me encontra vaidoso, né? Me encontra esperando o elogio. E aí, assim, eu não tenho como somar a minha opinião à do outro se a minha opinião é melhor que a do outro. Então, ela nunca vai estar a par de se somar e criar o pixel da tela, né? É, eu lembrei de uma historinha que eu vou... É rapidinha, eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que ilustra bem a questão da natureza de cada um de nós. Um mestre do Oriente viu quando uma cobra estava sendo queimada e decidiu tirá-la do fogo. Mas quando fez, a cobra picou. Por reflexo e pela dor, o mestre a soltou e a cobra caiu novamente no fogo, voltando a se queimar. O mestre tentou tirá-la novamente e novamente a cobra picou. O discípulo, que estava observando tudo, se aproximou do mestre e lhe disse: "Desculpe-me, mestre, eu já entendi que todas as vezes que tentar tirar a cobra do fogo, ela irá picá-lo." O mestre então explicou: "A natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar." Então, com a ajuda de um pedaço de madeira, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Não mude sua natureza só porque alguém lhe fez algum mal. Não perca a sua essência, apenas tome precauções. Puxa vida! Então, veja que é uma historinha simples, mas essencial para a gente se ater ao tema naturalidade do bem. Porque, para o mestre, a natureza dele era salvar a cobra. Para a cobra, a natureza dela era picá-lo, porque ele está tentando me apertar. Cobra. É uma cobra. É a natureza da cobra. Então, muitas vezes, nós queremos forçar a natureza do outro, do próximo. A gente quer forçar a natureza do próximo. De que maneira? Forçando ele a uma natureza diferente da dele. Então, a gente não é natural que ele mude. Então, se a natureza daquele que você convive é picar, espere que ele pique. Mas, que nem o mestre, ele usou de uma madeira para chegar perto, auxiliá-lo, tirar a cobra do fogo, salva a cobra do fogo, mas não chega tão perto, porque mais perto que isso ele vai levar picada. Então, a gente tem que achar artifícios, habilidades, desenvolver capacidades de auxiliar até a cobra venenosa a se queimar, a não se queimar. Para isso, é necessário que eu me conheça e que eu observe o outro e o conheça também. E não esperar do outro reconhecimento pelo que eu fizer. E é interessante, né? Fala de recursos também, né? Recursos. E procurar os recursos. Aí, no caso, ele achou um pedaço de madeira para poder tirar a cobra. Sim. Né? Que recursos eu tenho para realizar, para agir segundo a minha natureza, né? Sem me prejudicar? Porque também é da minha natureza autopreservação. Claro, deve ser. E durante o comentário de vocês, eu já contei aqui também, mas a mim sempre me toca. Eu tive poucas vezes ao lado do Chico Xavier, mas algumas vezes. E uma das vezes, já contei isso, mas é bom que se repita. O próprio grupo que acompanhava o Chico começou a fazer uma crítica a uma determinada pessoa que era muito próxima ao Chico. E você ouvia, porque era o momento que ele estava parando para tomar água, chá, e a crítica, eles falavam baixo, mas aquele baixo que você ouve. E eu, ao lado dele, vindo aqui, eu fiquei sem graça. Falei: "O que que eu faço?" Eu falei: "Nada, né?" Aí ele, uma hora, ele ouvindo, quer dizer, ele estava de costa meio de lado, mas ele estava ouvindo, certamente. Aí ele olhou e falou para mim, num tom de voz um pouco mais alto, mas acho que não era para mim que ele queria falar, mas para o grupo. Ele falou assim: "Geraldo, eu só consigo lembrar as boas imagens dessa pessoa." Isso foi o... Para de falar, hein? Né? Quer dizer, e eu, se estava mudo, continuei mudo, né? Porque... Ele só olhou e voltou a escrever alguma coisa, tomar água e chá, e o assunto parou. Então você vê, nesse momento, qual foi a atitude dele? Ele chamou a atenção com educação, com gentileza, falou: eu só consigo lembrar das boas imagens dele. Ou seja, você fica lembrando o pixel, você só consegue ver o pixel, eu vejo a tela inteira. Você falou que seu amigo só via o pixel, né? Exato. Mas isso era o problema dele. Não era da... A tela estava até boa, né? Só tinha um pixel quebrado. Né? Então, assim, a gente precisa dar valor também ao que é bom e não lembrar as coisas. Pode falar, Wilson. Eu lembrei que nós escrevemos uma vez uma peça de Natal, né? Uma esquete de Natal lá na União Espírita de Piracicaba, que era isso, né? O cara tinha montado a árvore de Natal, colocou lá um pisca-pisca com 1000 lâmpadas, né? Aí chega a visita na casa dele, a sogra, a mãe, não lembro quem que era, chega lá, fala, ah, isso, a árvore é bonita, né? Mas tá vendo que tem uma lâmpada queimada ali. Ela não fala nada das 999 lâmpadas acesas. Mas, Geraldo, só pra finalizar esse... Sogra, né, cara? Sogra! Só pra finalizar esse lembrando comentário... Lembrando que é a mãe da mãe, ou do pai, né? É, exatamente, é sempre uma mãe. É, a gente fala sobre ingratidão, né, sobre a pessoa, às vezes, não revelar essa gratidão, esse reconhecimento, e algumas pessoas se sentem mal diante disso. Tem um capítulo, né, que, no Evangelho, que Kardec vai tratar disso, a ingratidão dos filhos, né, ele trata disso daí. E é interessante, eu lembrei aqui de uma coisa que o Luiz falou outro dia, o Luiz Guimarães, falou, a gente deve pautar as nossas ações, não só, né, isso é acréscimo meu, não só, mas ele disse... nós devemos pautar as nossas ações no que os espíritos veem. A gente não pode se esquecer, sim, que tem a espiritualidade, está vendo o que a gente está falando, as nossas intenções por trás dos nossos atos. Muitas vezes as pessoas não veem. As pessoas, então, baseado nisso, podem ser ingratos. Pode. Mas, vamos pensar o seguinte, a gente faz o bem para alguém. A gratidão e a ingratidão, a capacidade, Geraldo, como você disse, de incentivar a pessoa com boas palavras, de expressar um sentimento elevado, motivador, é típica de pessoas com alguma elevação espiritual já. Sim. Não é típica de outras pessoas, que, sim, vão estar sempre, como você falou, esse grupinho aí, falando mal do outro, sempre focando o mal. Não que o mal não tenha que ser visto, mas esse é assunto para um outro programa. Mas... ênfase no bem. Mas então você faz alguma coisa de bom para alguém e essa pessoa não expressa nenhuma gratidão. Você fala, ah, ele é um ingrato, né? Não vou fazer mais. Não. Mas o que a gente se esquece? Tem ali aquela pessoa, apesar de ainda não ter essa evolução necessária para expressar a gratidão, ela está acompanhada de um espírito superior. Sim. O espírito, sim, superior está ao lado dela. Sim. E ele viu a sua ação, sim, em favor do tutelado dele. Perfeito. E quando ele vê a sua ação em favor do tutelado dele, o que ele faz? Ele expressa a gratidão dele. Ele pede a Deus, ele pede alto, que abençoe aquele que agiu bem com o seu tutelado. Talvez você tenha sido inspirado por ele. É, exato, exatamente. Então é interessante a gente pensar nisso. A gente espera gratidão aqui, mas a gratidão sempre existe, porque sempre existem bons espíritos nos observando. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 23 minutos. Vamos lembrar aqui a todos vocês, eu estou aqui com um folder, curso para formação de expositores espíritas. O curso irá contemplar o esquema retórico e oratória. Todos podem participar, desde candidatos a expositor espírita e iniciantes, como aqueles que desejam reciclar os seus conhecimentos. Isso ocorrerá no dia 17 de junho de 2023, das 14 às 17 horas, no Grupo Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação, pelo nosso querido amigo, colega, participante, realmente incentivador, Álvaro Augusto Teixeira Vargas. E aqui eu boto para vocês esse folder para que vocês guardem. E junto com isso também, estamos aqui, um seminário de lançamento do livro Espiritismo, O Que Deseja Saber? Por coincidência também do nosso Álvaro Vargas. E no próximo dia 20 de maio, às 14 horas, no mesmo local, ele estará lançando, autografando e dividindo com você esse momento tão especial na vida do Espiritismo em Piracicaba e de toda a região. Né? O Álvaro é um grande incentivador, um companheiro, um amigo. Eu tive pouco contato com ele, mas as poucas vezes que eu o vi, ele sempre me tratou com muita distinção, com muito respeito. E a imagem que eu tenho dele é de um irmão realmente diferenciado. E eu tenho certeza que ele nos ajuda muito. Tenho certeza disso. Muito bem, meus amigos. Agora são 10 horas e 25 minutos. Entramos no terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. Exatamente sobre a Revista Espírita, de 1858. Sobre as manifestações espíritas. E começa assim, Wilson, a Revista Espírita se caracterizou como um estudo sério e aplicado. Um ensaio muito detalhado sobre a realidade da vida depois da morte. Eu fico imaginando o Kardec escrevendo páginas e páginas e páginas, e apaga, corrige, risca, joga fora, escreve de novo. Um trabalho imenso. E eu pergunto a você, sobre esse texto das manifestações espíritas, para que todos que nos ouvem, o que é uma manifestação espírita? E a segunda pergunta, se essas manifestações são frequentes. Responder do final para o começo. Se são frequentes, sim. Acontecem provavelmente a todo instante. Difícil até mesmo identificar o que é uma manifestação anímica, o nossa mesmo, da própria alma, do indivíduo, de uma manifestação espiritual. Aqui falando de um espírito que não seja o nosso, tá? Porque se a gente for falar de manifestação espírita, qualquer manifestação humana é uma manifestação espírita. Qualquer ação humana, ou seja, qualquer pensamento humano é uma manifestação espírita, porque nasce no espírito. Então, é até interessante a gente falar sobre isso, porque você fala sobre manifestação humana. De onde vem a nossa manifestação? De onde vem a nossa fala? Vem de um pensamento? De onde vem a nossa emoção? Vem de um sentimento que está lá plantado já e que faz a gente expressar uma emoção diante de uma certa circunstância? E tudo isso, né, Lan, está dentro do espírito do indivíduo. Exatamente. Existe uma... eu acho que você foi assim... eu acho que é um começo importante para a nossa fala... lembrando que nós não somos um corpo físico com manifestação espírita. Nós somos um espírito que, vez ou outra, se manifesta na matéria. Mas a nossa essência imortal é espiritual. A matéria é transitória. Por sinal, eu costumo brincar que toda a matéria que nós entramos em contato, nós temos a posse temporária. Sim. Inclusive o corpo físico. Então, eu uso para quê? Para desenvolver a essência espiritual. Então, realmente é um bom começo isso. Mas continue. Mas essa manifestação espírita, assim, acho que é de outros espíritos, né? Sim, sim, sim. Tomando como base todos os espíritos, manifestação espírita, então, seria qualquer ação espiritual. Sim. Aqui vale tanto para encarnados quanto para desencarnados, que é o foco da questão. Sim. Ou seja, uma ação de um espírito desencarnado é uma manifestação espírita, mas não só, como acabamos de elucidar. Então, essa ação pode se dar através de diversas formas. O pensamento desse espírito desencarnado já é uma manifestação espírita, que a gente vai ver que existem diversas formas de manifestação, acho que nas próximas questões. Para mim, não avançar muito. Né? Eu entendo que a manifestação espírita ela é muito mais frequente do que nós imaginamos. Nós é que não estamos atentos a percebê-las, né? Muito bem, eu acho que isso vai crescer. Quer falar alguma coisa? Não, não. Eu acho que isso vai crescer na medida que fizermos as próximas perguntas. O Wilson, ele deu um primeiro passo para que depois a gente entre nos detalhes. Agora eu me dirijo ao Alan. Alan, somos reconhecidos como seres vivos que habitam um mundo terreno. Entretanto, existe uma outra comunidade, muito maior, de espíritos desencarnados, que habitam um outro plano de vida, não visível aos nossos olhos humanos. Feita essa pergunta a você, por que os espíritos desencarnados nos procuram e se manifestam em nossa vida? Primeira pergunta é essa. A segunda, são duas sociedades distintas? Uma boa pergunta que você fez. Eu acho que assim, deixa eu lembrar uma coisa, não é que o Geraldo não saiba isso, tá bom, gente? É que ele provoca nosso comentário, tá bom? Isso talvez seja até, assim, essencial, né, no nosso estudo espírita, essa pergunta. É uma pergunta importante. Acabamos de falar, somos espíritos imortais, em oportunidades transitórias no corpo físico. Então é natural que o que eu preciso, o que eu desejo, o que eu quero é a evolução, a transformação desse espírito imortal. Não do corpo físico. O corpo físico é transitório. Então não é dele que eu espero muito. Eu não posso, pelo menos, esperar. Né? Seria o ele como que eu posso falar? Né? Seria o natural que eu esperasse mais do espírito do que do corpo físico. Apesar de sabermos, muita gente vive para o corpo físico porque ainda não se ligou naquilo que é mais importante, que é a essência espiritual. Muito bem. Quando eu me preocupo mais com o espiritual do que com o corpo físico, eu explico de forma tranquila que se os espíritos nos procuram para manifestação, não é porque eles precisam de nós. É porque eles querem nos envolver e nos mostrar a essência espiritual. Eles estão dando uma oportunidade de nós trabalharmos por aquele processo. Por exemplo, né, nós temos uma passagem lá mítica de Moisés recebendo as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Uma escrita direta. Como que quem que escreveu na pedra? É, foi um espírito que escreveu aquilo. Quem que foi o médium? Provavelmente Moisés, que doou o ectoplasma, a natureza. Foi o principal, ele foi médium de uma manifestação direta. Aparece aquela pedra gravada e ele traz para as pessoas os 10 mandamentos. E não sei se vocês sabem, ele quebra a primeira pedra, porque quando ele chega lá embaixo, as pessoas estavam endeusando um bezerro de ouro. E ele volta e mediunicamente recebe outra vez. Né? Então veja que os espíritos naquele momento queriam trazer aquela informação, mas não precisava necessariamente de Moisés. Moisés foi o portador, porque, veja só, se nós ainda hoje, 2023, temos muitas pessoas que não acreditam que o espírito existe e que, se existe, ainda é imortal, é necessário que ele aceite alguma fala, algum ponto de vista de alguém encarnado. Então, a espiritualidade, até para poder falar para mais pessoas, ele usa o encarnado no sentido de poder chegar no ouvido daquele que é mais materializado do que aquele que é espiritual. Porque se isso não acontecer, o dia que isso não acontecer mais, não vai precisar mais de médium. Todos nós somos médiums em essência. Então todos nós vamos receber e ter na nosso acesso a informação necessária para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu não sei se eu respondi bem o que você queria. Alan, eu queria dar um destaque assim. Uhum. Existem aqueles espíritos esclarecidos. Bondosos. Okay. Existem aqueles espíritos que não estão esclarecidos, sim, ainda muito dependentes de alguns comportamentos viciosos ou até, sim, de patologias, sim, psíquicas, e que estão desencarnados. Okay. Então nós somos procurados, por exemplo, por Emmanuel, que pode querer nos ajudar. Mas ao mesmo tempo que Emmanuel nos procura, pode estar ao nosso lado um espírito profundamente perturbado que nos procura também. Sim. Por alguma razão. Então, assim, você poderia me explicar assim, por que, o seu protetor procura você para transmitir alguma coisa, para tentar fazer você ficar ciente de alguma coisa? E por que aquele espírito perturbado também pode estar ao seu lado, querendo lhe influenciar para que você faça alguma coisa? Tá. Existe uma questão chamada sintonia. Né? Então, eu, na minha sintonia, atraio os dois espíritos. Tanto perturbado quanto meu, vamos chamar de mentor espiritual. Anjo de guarda. Espírito protetor, nome que a gente quiser dar aí. Agora, que hora que eu acesso um, que hora que eu acesso outro? Perfeito. Mas, se eu posso acessar os dois, por que que eu... Como assim? A sua sintonia é livre. Igual que nós falamos semana passada do rádio. Você põe aonde você quiser, qual estação você quiser. Agora a música vem. Então, se você colocar numa rádio um pouco assim perturbada, você vai escutar uma música perturbada. Por que vai ter que dançar conforme a música. E vai ter que dançar conforme a música, para aproveitar a melodia. Por que uma pessoa atrai um espírito perturbado, Alan? Porque ela está perturbada em primeira mão. Então, de alguma forma, ela entrou numa sintonia negativa. Às vezes, ela pode estar sentindo até um medo, uma insegurança, uma fragilidade qualquer que a deixa mais vulnerável. Perfeito. Às vezes ela pode estar irritada, às vezes ela pode estar mais bruta, às vezes ela pode estar até raivosa, desatenta, revoltada, ou simplesmente desatenta. Então, qual é uma das, para mim, uma das principais alertas de Jesus. Vigiai e orai. Então você vigia no sentido de perceber quem você está atraindo. E ora quando você falhar, e ora quando você perceber alguém superior a você. Ora para agradecer e ora para pedir ajuda quando você não der conta. No livro, no mundo... Ah, quer falar? Pode falar. Não, só acrescentando o que o Alan falou, é interessantíssimo ele colocar no final, né, lembrar no final a questão do vigiai. Sim. E do orai, porque essa sintonia e tudo mais é uma parte, talvez a maior parte, né, dessa nossa capacidade de atrair certos espíritos dessa ou daquela natureza. Mas eu queria acrescentar aqui a questão dos obsessores. Né? Esses são perseguidores contumazes. Sim. Esses vão te perseguir. Esses têm você como objetivo. Você está no plano dele. Ele acorda pensando, ele não dorme, né? Ele passa 24 horas pensando em você o tempo todo, em uma maneira de te afetar. E aí sim, quando você está em desequilíbrio, aí alguém pode dizer, ah, mas e se a pessoa estiver totalmente equilibrada o tempo todo? Aí ele não vai afetar? Talvez ele vai tentar encontrar uma outra pessoa do convívio daquela pessoa para afetá-lo ainda. Então veja que é um assunto aí... É interessante, Wilson, como você falou no assunto, que você descreveu o que eu ia falar agora. No livro No Mundo Maior, já citei isso, o André Luiz, junto com o Calderari e um outro espírito, por alguma razão que eu não lembro, decidem ajudar uma pessoa encarnada. E eles descrevem essa pessoa encarnada como alguém fisicamente muito bonito, uma jovem muito bonita, e que para todos que a rodeavam, era uma pessoa comum. Mas quando André Luiz chega com o Calderaro, ela está dormindo e fora do corpo. E ela, mesmo sendo uma pessoa muito bonita fisicamente, fora do corpo, a imagem espiritual dela era muito feia e desarmônica, a ponto de lembrar as imagens caracterizadas de uma bruxa. E o André Luiz se assusta com aquela imagem e fala, meu Deus, como é que pode você olhar na cama uma mulher linda e esse espírito totalmente deformado? E o Calderaro fala, isso é produto dos pensamentos dela. Aí eles fazem uma ajuda ali, mas chega um momento em que o André Luiz fala, puxa, agora o Calderaro vai fazer uma prece e alguma coisa vai acontecer de bom. Mas o Calderaro fala, olha, eu vou pedir ajuda da irmã Narcisa, porque eu não tenho o amor que transforma. E ele evoca da semana passada, Narcisa. Narcisa se faz presente com uma vestimenta extremamente simples. E ela faz uma prece que modifica o ambiente de tal modo que o obsessor, os perseguidores que estavam com ela, se soltam dela. E deixam ela, pelo menos temporariamente. Livre. Como se dissesse, olha, eu estou livrando você dessa circunstância. E aí eles falam, aí eles começam um diálogo, né? Então, às vezes a pessoa desavisada, pode ser até uma pessoa boa, ela entrou num caminho ruim, ela entrou numa sequência de pensamentos ruins. E isso eu falo aos meus pacientes, pensa no bem, esteja ao lado de pessoas agradáveis, converse assuntos agradáveis, não veja na televisão assuntos que levem você à violência. Enfim, isso acho que está dentro, por que os espíritos nos procuram, né? Olha, eu vou colocar no meu perfil essa frase do Geraldo agora, viu? Bateu o fundo aqui. Pensa no bem, ponto. Sim, só. Olha que frase simples e poderosa. Dando sequência, Wilson, existem diversas formas de manifestações dos espíritos desencarnados. E o Kardec, ao citar os vários tipos, ele faz dois tipos, que muito interessante essa divisão, pelo menos pedagógica para mim, né? O que é uma manifestação oculta, que ele descreve como ação oculta, e o que é uma manifestação patente, quer dizer, objetiva, qualquer um vê. Cite alguns exemplos dessas duas formas, Wilson. As manifestações ocultas, Geraldo, são aquelas que nós citamos há pouco, que ocorrem o tempo todo, né? Provavelmente, e que a gente não nem sempre se dá conta. É uma manifestação por pensamento. A inspiração, por exemplo. a inspiração é uma forma de uma manifestação espírita oculta, ou seja, os espíritos estão agindo, mas não manifestando isso de forma que o encarnado possa percebê-los, ao passo de que uma manifestação patente é uma manifestação sensível aos nossos órgãos, que pode ser identificada como algo que, num primeiro momento, foge, né, à normalidade, não à naturalidade, porque é natural, mas foge à normalidade das coisas. Então, por exemplo, qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo de ação espiritual visível, sensível, audível, né, perceptível, qualquer sensação é uma manifestação patente. E aí tem diversos tipos de manifestação, inteligentes, não inteligentes, som, psicofonia, psicografia, visão, enfim, tem uma série de manifestações que são perceptíveis, que causam algum impacto aos nossos sentidos ou ao nosso intelecto, ao ponto da gente perceber mesmo. E a oculta, como a gente já disse, é aquela que nós não percebemos, mas que ocorre. A não percebemos, mas podemos perceber. Podemos perceber, mas é assim, né? Ela ocorre de forma... Por isso que ela chama oculta. Ela está oculta. Com muita sensibilidade, a gente começa a conseguir identificar, discernir quais pensamentos são nossos e quais pensamentos não são nossos. Mas veja o grau de dificuldade desse discernimento, uma vez que nós não nos conhecemos, né, Alain? O Alain, que é da área da psicanálise, trabalha muito isso. Tá, uma vez que eu não me conheço de fato, como eu posso saber o que sou eu e o que não sou eu? Às vezes um pensamento me vem em torno e fala, isso não é de mim. Aí eu fico pensando, será que não é mesmo? Talvez seja mesmo. Wilson, uma vez, eu morei no Rio de Janeiro 12 anos, e você sabe que no Rio de Janeiro, se você entrar no lugar errado, você pode não ter volta. Não sai mais. Não sai mais. E eu entrei num lugar de carro que eu nunca tinha entrado, e eu comecei a ficar assustado com o que eu estava vendo. E nessa hora você falou, por favor, me ajuda, o que, que eu faço? Cheguei num momento que era uma bifurcação. E me parecia que um lado era um melhor. Mas parece assim, pega esse lado. E eu assim, meio... Eu acabei pegando. E era a melhor saída. Então, de repente, isso foi uma ação oculta. Foi. De alguém falou, olha, vamos ajudar, porque agora ele pode se perturbar e tomar a decisão errada. Vamos ajudá-lo a tomar a decisão certa. Aí é um exemplo de uma ação oculta. Sim, se fosse uma manifestação patente, por exemplo, vamos dizer, um semáforo, né, quebrado aqui, uma placa que cai lá, ou uma visão que você tem aqui, que um espírito pode plasmar uma visão para você num determinado momento, aí seria uma ação patente mesmo. No caso dessa inspiração, é uma manifestação oculta. E somos manifestações ocultas, ocorrem inclusive nos casos em que eu citei e mencionei há pouco de obsessão. Kardec pergunta, inclusive, né, se os espíritos exercem alguma influência sobre nós, ou mais do que imaginei, sendo eles muitas vezes que vos dirigem, sim, é a resposta. Então, vezes estamos sendo, e isso é assustador, porque muitas vezes estamos sendo dirigidos, não é nem influenciados, isso. É dirigidos. Isso é uma coisa impressionante. Sem que saibamos, então manifestações ocultas ocorrem, e essas nós precisamos de maior sensibilidade para perceber de fato. Nesse mesmo viés, Alain, como definir e explicar as manifestações físicas? Como explicar esse fenômeno tão impressionante? E como que se dá essa interação capaz de mover a natureza material? Como é que isso se processa? Ô Geraldo, antes de eu responder, para a gente não sair do primeiro assunto, a Lavínia fez uma pergunta que eu acho que nós temos que explorar um pouco. Ela pergunta assim, cada um de nós, através da sintonia do vigiar e orar, de pensamentos, atitudes, podemos nos livrar diretamente de obsessores ou precisam de tratamento espiritual em centros espíritas? Ótimo. Então, desculpe eu parar a sua pergunta, mas é que eu acho que essa pergunta também é importante. Lavínia, e todos que nos ouvem, o que acontece? A obsessão, ela tem vários níveis de influência. Então, nós temos uma obsessão que a gente chama de simples, que é a obsessão, ela pode começar como algo simples. Ela existe a obsessão, que é a mais complexa, e existe a fascinação e a subjugação. São vários níveis, né, de influência espiritual. A obsessão simples, né, aquela obsessão que ela começa a te incomodar, não. Porque obsessão, veja só, vou voltar, dar até um passo atrás. O Wilson colocou um ponto. Nós somos muito influenciados pelos espíritos. Sim, somos. Quando aquela influência negativa se torna persistente, é o que a gente nomeia como obsessão. Então, obsessão seria uma influência negativa persistente. Quando ela é muito persistente, ela vai se transformando em uma obsessão mais complexa. Quando ela chega a nos dirigir, chega a ser uma subjugação. Quando elas nos comandam, é uma fascinação. Então, é o espírito totalmente comandado por uma outra entidade espiritual, que mais ou menos é o caso daqueles serial killers que entram nas escolas. E normalmente esses obsessores são tão terríveis que eles fazem o cara entrar lá, matar um monte de gente. Quando ele faz isso, ele se distancia da pessoa e fala, você viu o que você fez? Aí, a hora que a pessoa cai na consciência do que ela fez, normalmente ela se mata, que era o que ele queria desde o começo. Alan, e é interessante, você coloca a subjugação e a fascinação. A fascinação é mais grave do que a subjugação, né, conforme você colocou, porque a diferença é que o indivíduo não sabe, ele não se dá conta, ele está fascinado. Então a ação dos espíritos é tamanha que ele não se dá conta. Na subjugação ele ainda se dá conta, porque faz coisas fisicamente que não faria, né? Então ele surpreende a todos, ele se surpreende com o que ele está fazendo na subjugação. Nossa, eu não devia ter feito isso, né? Aquela atitude foi exagerada. Na fascinação, não. Ele faz, ele age, ele se acha correto ainda. Por isso ele, que ela é mais grave, né, Lá? Ela é muito grave. Então, o que acontece? Lavínia, a gente tem que perceber, por isso que a gente sempre fala da gente se conhecer. Quando a gente começa a se observar, a gente começa a perceber que não está normal. Quando da presença de um obsessor, você fala, hoje parece que eu não tô legal, né? Agora se essa, aí você vai, faz uma prece e tal, fiquei bem. Puxa vida, aí aconteceu outra vez. Nossa senhora, mas o que está acontecendo comigo, né? Onde está a minha invigilância, né? Eu estou atraindo alguma entidade espiritual em algum momento. Onde que está abrindo minha portinha aqui, né? Quando você vê que isso está de forma constante, o melhor é procurar uma casa espírita bem orientada. Por quê? Porque aí você vai bater o papo com alguém que vai olhar para você de fora. Vai fazer perguntas que muitas vezes intuídos por um guia espiritual, que vai fazer você despertar para observar a sua invigilância. Aí vai te dar um passe também, que é uma outra fluidoterapia, né? Importante para melhorar, pelo menos por um período, aquele seu estado vigilante. E você começa a se sentir bem. Agora, quando chega normalmente as pessoas para o tratamento obsessivo na casa espírita, que a gente chama de desobsessão, que é, não é, veja só, não é afastar o espírito de você. Sim. É esclarecer aquele espírito que ele está perdendo tempo te incomodando. Né? E que ele deve fazer outra coisa para ele. Então é um esclarecimento desse espírito para ele parar de esclarecer. Agora, daí aí resolveu o seu problema? Não. Porque se você continuar atraindo outros, aquele a gente esclarece e aparece outro. Né? Certo. E assim eu falo isso. E só para acrescentar aí nesse processo todo, a gente vai ter que considerar que um espírito que nos persegue, né, com toda essa insistência, essa vontade, não deve ser à toa, né? Não. Alguma coisa tem que e ter. Não vai desistir tão fácil. Não vai, e não é à toa, ou seja, tem uma nossa responsabilidade. Então, sim, você se melhora, você se muito equilibra, bom, e tudo mais, e aí você tem que se colocar à disposição, né? Segundo Allan Kardec orienta, uhum, para reparação. Fala, Deus, olha, eu quero uma oportunidade sincera de fazer o bem para aquela pessoa que eu fiz o mal. De alguma maneira, não sei, nem que, sim, aquele obsessor reencarne, sim, alguma coisa vai acontecer se o seu desejo for sincero de ajudar a pessoa que você prejudicou. Ou seja, ele está me perseguindo porque eu devo ter feito alguma coisa para ele. Mesmo que agora eu não me lembre e não saiba. Né? Mas certamente, se Deus é justo, né, eu tenho alguma responsabilidade sobre isso. Muito bem explicado. Agora eu vou repetir a pergunta para o Alan, então. Alan, como definir e explicar as manifestações físicas? Segundo, como explicar esse fenômeno tão impressionante? Como se dá essa interação capaz de mover a natureza material? Não, eu tinha esquecido a pergunta e já veio uma bordoada. Assim. É assim, ó, vamos lembrar só para todo mundo que está nos ouvindo, Kardec ele separa duas manifestações mediúnicas. Uma é defeito físico e outra é defeito intelectual. A defeito intelectual é todas essas que nós estamos falando, a psicofonia, a psicografia, no trabalho de obsessão existe a incorporação mediúnica, né? Isso tudo entra na parte da mediunidade intelectual, de defeitos inteligência. A defeitos físicos são manifestações, como o próprio nome diz, que são perceptíveis por todos porque é feita na matéria. Não preciso dos sentidos espiritualizados para percebê-las. Eu preciso só dos sentidos humanos. Então, por exemplo, antigamente era comum em algumas casas ter aparecer, né, um jogar de pedras no telhado, por exemplo. Aí a família toda via, recolhiam as pedras, falavam, da onde veio essas pedras? Por exemplo, para dar uma ilustração sim, aqui, sim. Né? Fogo espontâneo em algum lugar. Enfim, vários tipos de efeito que são perceptíveis aos sentidos do corpo físico. Por que esses efeitos aconteciam? Hoje acontecem muito poucos. Muito pouco. Por quê? Porque hoje a gente dá mais crédito sem precisar ver. Nós estamos deixando de ser o Santo Tomé, né? No processo mediúnico. No começo, quando faltavam bons médiuns, precisava de alguma forma despertar aqueles. Talvez para... nesse momento seja menos interessante. Menos interessante, menos importante, né? Menos importante, né? Porque não é uma mediunidade importante. É uma mediunidade que ela é da matéria, é para nos chamar a atenção. É só isso. Ela está só. Oh, tem alguma coisa aí, cara. Presta atenção aí, ó. Você não viu isso aí? Não, não vi. Tá, então, ó, vê essas pedras você vê. Daí joga um monte de pedra lá. E a pedra, você viu? Oh, nossa, a pedra, da onde veio a pedra? É pedra mesmo. É pedra mesmo. Da onde que veio essa pedra, né? E aí eu começo a prestar atenção. Tanto é que o grande estudo espírita, ele começa lá, ou melhor, não o estudo, né? Mas a grande atenção das pessoas começa em Hydesville, com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, que elas chamam do senhor Perneta, né? Que era uma casa de madeira, vamos lembrar, e elas escutavam na parede, né, alguma tipologia assim, e elas começaram a perguntar para aquela batida e criaram uma forma de comunicar, uma batida sim, duas batidas não. E perguntavam, ele ia respondendo, e depois foram melhorando essa comunicação. Esse efeito foi levado para a Europa, porque, lembrando que na época, 1850 é pouco, nós não tínhamos ainda a televisão, nós não tínhamos o rádio, nós não tínhamos formas de distração. Então, era normal que na época as pessoas fossem se distrair em salões de casas de pessoas com mais recursos, e ali iriam artistas, iriam músicos, poetas, escritores, para distrair as pessoas. E começaram a fazer nesses salões brincadeiras com mesas. Mesas giravam e respondiam perguntas. E como que eles fazem as mesas girar, fazer o efeito de levantar o celular, levantar um copo? Sempre a presença de algum médium que tinha no ambiente. Mas o que acontece? Que interação é essa que faz o livro se levantar e descer, não? Não é fácil explicar isso aí, mas... O que acontece? Existe toda matéria e energia. Vou falar dessa maneira. É uma energia condensada, toda a matéria. Então, de alguma maneira, né, eu vou falar assim, o uso sempre precisa da doação de um médium de ectoplasma, que é uma matéria, é uma energia já materializada, para eu poder movimentar as coisas, para eu poder fazer com que eu quebre algumas... Anula a energia da gravidade. Anula a energia da gravidade sobre aquele móvel temporariamente. Aí sobe, você vê subir e vê descer. Isso, mas é temporário. Temporário. Não dá para ficar ali o tempo inteiro, porque está usando uma quantidade de energia. De momento. De momento e depois volta. Ou seja, o espírito envolve, né, aquele móvel envolve essa palavra, com aquele fluido, com aquele... Alan, é muito interessante, eu sou de uma família de 8 filhos, meu pai e minha mãe, então eram 10 pessoas. E eu tenho um irmão que ele tocava violão. E ele deixava o violão de pé, assim, na parede, quando ia dormir. E a gente desconfiava que um dos irmãos devia ter mediunidade de efeitos físicos, porque a gente ouvia tocar violão de noite. Aquele dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. E todo mundo, criança, né, todo mundo saia correndo pro quarto do meu pai, né? A gente arrumava a casa para dormir. Acordava, o banquinho que tinha deixado num lugar, amanhecia no outro. E até que um dia, a minha mãe, ela cozinhava, ela tinha uma faca que ela gostava de cortar carne. E era a faca predileta dela. A faca sumiu. E ninguém achou, e ninguém seria capaz de fazer brincadeira diante do meu pai. Nós tínhamos um certo respeito e medo dele. Então não existia esse tipo de brincadeira. E minha mãe achou que era uma brincadeira, mas sumiu a faca. E desapareceu a faca uma semana, duas semanas, três semanas. E ela ficou sem a faca para cozinhar. Até que um dia ela acorda de manhã. Quando ela chega na cozinha, a cadeira estava em cima da mesa com a faca em cima da cadeira. Até hoje foi um fenômeno que ficou todo mundo estarrecido. Meu pai inquiriu um por um, ninguém fez essa brincadeira, ninguém fez. E apareceu a mesa em cima da cadeira com a faca em cima da mesa, em cima da cadeira. Então, podia ser que esse espírito estava preparando o Geraldo para um dia fazer o programa de rádio. Muito bom. Então, assim, muito bom, Alan. Dando sequência, essa pergunta eu queria fazer ao Wilson. Eu estava muito interessado em ouvir essa resposta do Wilson, né? Eu sempre me interessei, Wilson, por todas as mediunidades. É um assunto, talvez o assunto que mais me cative dentro da doutrina espírita seja a mediunidade. Todos os assuntos, mas a mediunidade é uma coisa que mexe comigo. E uma coisa das mediunidades, a vidência, as manifestações visuais são aquelas que talvez que mais me impressionem. E eu pergunto a você, Wilson, como Allan Kardec entendia as manifestações visuais ou aparições? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que é a vidência? E a terceira pergunta tem um quê de provocativa, né? A vidência descreve com precisão a realidade do mundo espiritual? Vamos lá, Geraldo. A primeira pergunta, vidência e aparições. A vidência se dá no campo fluídico. Então, a vidência é quando o médium, que tem essa potencialidade desenvolvida, ele consegue ver no plano espiritual. Então, é a vidência. Essa visão não se origina nos olhos, nos órgãos físicos, mas é perispiritual. Nosso perispírito ele tem uma sensibilidade global. Então, as impressões que nós recebemos no plano espiritual são independentes das impressões dos órgãos do corpo físico. Tanto que uma pessoa, quando ela está vendo alguma coisa e não quer ver, ela pode tapar os olhos. Ah, eu não quero ver. Põe a mão nos olhos. Vai continuar vendo. Porque ela está vendo com o seu perispírito. Isso seria um exemplo de vidência. A aparição acontece no campo físico. Então, um espírito se faz visível. E existem muitos relatos de aparição. Aí a gente vai para... Se faz visível a todos. Se faz visível a todos. A todos que estão presentes. Ateu, espírita, católico. Quem quer que seja. Todo mundo vê. Todo mundo vê. Então, conforme o Allan explicou, ele precisa ter determinadas condições para executar isso. Ele tem que ter certas substâncias disponíveis, aí que a gente vai chamar de ectoplasma. Apesar da palavra ectoplasma não estar descrita, né, nas obras de Kardec, a gente vem usar essa palavra depois para definir esse tipo de fluido que Kardec falava simplesmente como fluido. Mas é um fluido mais denso que o espírito toma posse, manipula, e assim ele consegue se adensar, né, se adensando até o ponto dele se tornar visível. E essa aparição pode se dar de diversas formas. Ele pode aparecer de forma meio vaporosa, ou ele pode até mesmo chegar ao ponto da corporeidade, né, de se manifestar, palpável. De ser palpável mesmo, né? Então, existem também muitos relatos de fenômenos dessa natureza. Então, veja que nós separamos aqui, então, né, o que é visto no plano espiritual e o que é visto no plano físico, como aparição. A vidência ocorre no meio fluídico. No fluídico. E a aparição é um fenômeno físico. É um fenômeno físico. Que tem várias gradações de apresentações. Pode Sim. ser uma coisa mais vaporosa, pode ser uma coisa mais palpável. Sim, exatamente nesse sentido. E aí a gente vai para a questão... A última. A vidência descreve com precisão a realidade do mundo espiritual? Essa pergunta é provocativa, que eu sei que tem coisa aí. Não reflete, porque ela é subjetiva. A própria inteligência humana é subjetiva. Né? Eu não posso dizer que a minha inteligência reflete com exatidão o mundo natural ao meu entorno, em que eu estou envolvido. Porque é a minha inteligência, é como eu interpreto, como eu identifico. Tem pouco do médium no que se... Um pouco não? Não, tem alguma coisa não, do médium? Não, tem quase tudo do médium, né, na verdade. Você está observando, a não ser quando o espírito prepara uma cena, porque um espírito ele pode, em determinado momento, preparar um quadro, ele pode plasmar um quadro na frente do médium para que o médium possa observar determinado acontecimento. Tá? Veja que a gente não está falando em desdobramento ainda, a gente está falando em vidência ainda. Porque desdobramento seria você se deslocar para um outro local. A vidência está dentro do desdobramento? Não, o desdobramento, né? é algo mais avançado. O médium se desdobra, ele vai até um outro local para assistir um evento. Né? Por exemplo, o pai está sendo operado em algum lugar. Né? Eu posso ir até lá, né? Lá eu vejo meu pai sendo operado, ou meu pai que já está no quarto e retorno. Isso é um desdobramento. Eu perguntei isso a você porque eu soube de uma reunião espírita que existiam dois médiuns videntes. E estava o diretor doutrinário e um dos videntes cutuca, o diretor fala, eu estou vendo ao lado de fulano um senhor com chapéu. O outro vidente falou, não, ele está sem chapéu. Então eu pergunto assim, por que um via de um jeito e por que o outro via de outro? Porque a questão é essa subjetividade, né? Ou seja, eu interpreto o mundo de acordo com as impressões que eu tenho desse mundo, é meu, né? Então, veja aqui, a gente sempre fala sobre isso, sobre o conhecimento, né? O vermelho é diferente para mim, é diferente para você, é diferente para o Alan. Nós olhamos para a mesma coisa e cada um vê uma coisa diferente. Eu mostro um elefante para você, você vê o rabo, o Alan vê a perna e o outro vê a tromba, o outro vê a orelha. Cada um se impressiona com uma coisa que mais fala pela experiência que ele teve. Nós somos seres únicos, né? Perispiritualmente, cada um de nós teve experiências únicas. Mas o espírito, faz de conta que eu sou um espírito desencarnado. Sim. Você é vidente, o Alan é vidente. E eu quero me tornar perceptível a você. Eu vou utilizar algum recurso que eu me torne perceptível a você. Essa minha imagem, não é a imagem que o Alan vai captar também? Você tem uma TV. Né? Uma TV, hoje em dia são digitais, então não dá mais para a gente fazer essa comparação. Mas o tempo que a TV era analógica, né? Dependendo do aparelho que você tinha, do local, da antena que você tinha, o sinal é o mesmo que você captava, mas você captava ele com ruídos ali dentro que distorciam a imagem que estava sendo recebida. A imagem que foi produzida é a mesma imagem, foi produzida uma mesma imagem. Só que o instrumento que vai captar essa imagem é limitado por circunstâncias próprias. Então tem a ver com a instrumentação daquele que vê, do médium. Muito bom. Alan, 11 horas e 4 minutos, eu vou fazer a última pergunta. Você pode ser? Pode. É que assim, é tão interessante o comentário de vocês que a gente se empolga e esquece a hora. É normal. Vocês me desculpem, mas eu confesso que eu estava tão ansioso para ouvir essa resposta do Wilson. Alan, essa é uma pergunta grande, né? Mas o que é, como explicar a manifestação inteligente? E quais as principais formas dessas manifestações e qual o cuidado que devemos ter diante desses fenômenos? Porque quando você fala em inteligência, tem a inteligência voltada para o bem, tem a inteligência voltada para o mal. Então é como explicar as manifestações inteligentes, quais as principais formas dessas manifestações e qual o cuidado que devemos ter? Ah, essa é uma pergunta para um curso inteiro. Né? Dá para elaborar um curso e trabalhar. Nós falamos aqui que tem a mediunidade de efeitos intelectuais e a mediunidade de efeitos físicos. Na mediunidade de efeitos intelectuais, nós vamos encontrar, por exemplo, a psicofonia, que é quando um espírito está influenciando um orador, por exemplo, a fazer uma palestra ou a falar alguma coisa. A psicografia, que é quando o espírito está influenciando ou transferindo informações ao médium que está recebendo um livro, né? Por exemplo, esse livro do Álvaro, pelo que eu entendo, não é psicográfico. Ele escreve do estudo dele. É dele. E é ele. Não tem um espírito ditando para o Álvaro. Pode ter sido ajudado, não com é certeza. Não, com certeza ele é muito inspirado. Com certeza ele recebeu uma inspiração para fazer isso. Mas é uma obra do Álvaro. Tanto é que o nome do livro é... Quem é o autor é o Álvaro. Agora, quando, por exemplo, Kardec fez a organização do Livro dos Espíritos, ele dá até que o nome é do Livro dos Espíritos. Ele é o organizador. Ele não é o escritor daquilo. Então, a delicadeza que nós temos que ter no uso dessas mediunidades é que nem todo médium, no efeito intelectual, está vendo o espírito que está ditando e nem sempre faz uma boa crítica e leva, muitas vezes, tudo ao pé da letra que o espírito está falando. Então, a crítica é necessária. Na mediunidade de efeitos físicos, como todo mundo está vendo, os pontos de vista se somam. Para usar o primeiro comentário. Na mediunidade de efeitos intelectuais, normalmente o ponto de vista que é dado é só de um médium. Então, Kardec, inclusive, ele toma um cuidado que a gente vai encontrar lá na Gênese, que a publicação da obra de kardecista, ela sofre um trabalho de Kardec chamado de generalidade concordante. O que, que é isso? Ele pega a resposta e a opinião de centenas, às vezes de milhares de médiuns sobre cada pergunta antes dele fazer constar como resposta dos espíritos. Ele sempre tomava muito cuidado quando a resposta vinha de um espírito só. Então a gente tem que tomar cuidado porque alguns médiuns de efeitos físicos acabam escrevendo, publicando ou falando em nome de um espírito, que pode ser muito inteligente, muito capaz, mas nem sempre detém todos os conhecimentos. Então, no espiritismo, a gente toma um cuidado. Toda vez que uma resposta vem diferente do que a gente estava acostumado ali dentro de uma generalidade concordante, a gente deixa no banho-maria, esperando o tempo certo, o tempo correto, para chegarmos a um novo conhecimento para o espiritismo. Para ser rápido, é isso, Geraldo. Não, o objetivo é assim, a gente sabe que o assunto é longo, Alan, e a gente tem essa liberdade de fazer pergunta para você, para o Wilson. O objetivo é despertar em você que está nos ouvindo a ler mais, a procurar, questionar, perguntar, porque com certeza, quando a gente faz a pergunta, a gente sabe que a resposta é complexa e longa. Mas é assim, a gente provar, vou fazer você provar um pouquinho do doce aqui, aí você quer comer mais doce, né? O tempo passa e suas últimas palavras no dia de hoje, Wilson. Wilson Guedes sempre destaque isso. É importante. Geraldo, eu quero aproveitar e mostrar aqui. Eu vou colocar a câmera no ar para você que está na sua casa. Ó, nosso painel está instalado. Olha lá que bonito, Alan, tá vendo? Está tudo preto. Aí vai ser uma televisão lá. Tem um monitor lá. Né? Em breve a gente vai estar usando esse recurso também. A gente vai usar esse recurso, Geraldo. Vamos pensar em como usar, o que a gente vai projetar aí para os nossos estudos, para melhorar. O computador novo está sendo preparado também, em poucos dias já estará aqui disponível. Então, quando o computador novo estiver instalado, a gente vai usar o recurso da TV. E eu quero agradecer, Geraldo, pela oportunidade novamente de participar desse estudo, Alan, você, companheiro e companheira de casa, e novamente pedir, reiterar o nosso pedido para que você possa nos ajudar a divulgar o programa Visão Espírita. Tem várias formas de você fazer isso, contribuindo financeiramente, é claro, para ajudar a manter esse projeto, que nós temos os nossos custos, temos recebido muito apoio ao longo dos anos, agradecemos a USE de Santa Bárbara do Oeste, que todos os meses nos apoia, a União Espírita de Piracicaba também contribuiu, inclusive, com esse painel aí, nossa gratidão, e todos os demais companheiros, o Denis Saito, que fez uma doação também para aquisição do computador, gratidão a todos vocês, e você também, que ainda não ajuda, pode nos auxiliar. A gente vai colocar aqui na tela o Pix da União Rádio Web, que é financeiro@uniãoradioweb.com.br. Faça a sua doação de qualquer valor. Mas para além da doação, Alan, pode fazer aí o que mais que a pessoa pode fazer, Alan. Eu vou já me despedindo, vou ficando por aqui. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Quero mandar um beijo para minha mamãe querida, expressar toda a minha gratidão, que dinheiro no mundo pode pagar o que a mãe da gente deu para a gente. Minha mãe é uma batalhadora, Alan, superou tantas dificuldades. Eu olho para a história dela hoje e tenho um grande orgulho. Tenho certeza que eu sou quem eu sou, porque muito da minha mãe está em mim. Muito obrigado, mamãe. É, a gente pode, no final do programa agora, você entrar lá no YouTube e deixar o seu comentário para ajudar Sim. a valorizar o nosso trabalho no YouTube. O YouTube nos divulgar espontaneamente para mais ouvintes. E pode também divulgar para os seus amigos e amigas que têm simpatia ao Espiritismo, para que também nos acompanhe, nos comente, nos esteja sempre conosco, né? E para encerrar também, desejo mais uma vez um ótimo dia para todas as mães do mundo. É, como já falei no começo, especial para minha mãe, para minha esposa, que me ensinaram o que eu sei de ser mãe, e que possam continuar a receber muitos espíritos por aí para a gente poder continuar a evoluir o nosso plano espiritual. Muito bem, agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem fazer novamente o trabalho de divulgação da doutrina espírita, e em especial no dia de hoje, um beijo no coração de todas as mães e dizer que vocês são fundamentais na nossa formação moral, intelectual e emocional. Muito obrigado, até a semana que vem, nos vemos mais adiante.